Pai Salvador, Gol 9072, na X-Ray, tem baixo chamado. Gol 9072, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Na escuta para autorização, Gol 9072. Na escuta. Na escuta, Sereta, prossiga. Confirme se o senhor decola de imediato, sem parada. Negativo. Ok, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Gol 9072, livre pouso no zero, vento 080 graus, 14 nós. É livre pouso, não no zero, Gol 9072. Papa Lima está no Paralelo de Situação. Mike, Papa Lima, chame Torre 198, decimal 95. 3295. Boa noite. Boa. No 601, chame Recife, 133, decimal 25. 13325, no 601. Torre Omar de Papa Lima passou o Pituaçu. Instruções para funcionar. Mike Papa Lima, faça uma perna do vento pela direita. Só confirme o pátio que vai pousar. Pátio da DEI, senhora. Se autorizado, vai direto a DEI. Afirmativo. Mike Papa Lima, faça uma final longa pátio da DEI. O vento 080 graus no 3. Positivo. Está visual com o Boeing. Final do ano zero. Nota, pode esperar o TAN 3897, visual com 37 da Gola final. Gente, após a passagem do gol, Lima mantenha no zero, TAN 3897. Após ali mantenha no zero, TAN 3897. Se via pátio 3 após Juliette Alfa, ponto espera no zero, torre no 8, decimal 95, ajuste no 009, então bom foi, boa noite, 35241. Gente, Juliette Alfa, 1895 no 009, o outro arremeteu ali. Gol 9072, arremetendo. Gente, Gol 9072, aguarde transferência, conforme a carta, eu só poderia confirmar o motivo? Desestabilizou na final. Gente, Gol 9072, controle 1998. 1998, Gol 9072. Gol 9072. 897? Afirmo, ali mantém 1-0. Você está sob vetor, vai curvar à esquerda para o zero, 1-0. Limite são mais 9 milhas nessa proa. Esquerda, 090? 010. Esquerda, 010, limite 9 milhas. Léo Fotão, o senhor vai fazer o deslocamento via pista, ok? Autorizado, tchau, Léo Fotão, reporte livrando. Quer confirmar pro Gol a mensagem, por gentileza, 9072? O 9072 está no vetor, curve à esquerda agora pro norte. 360, limite são mais 7 milhas dessa proa. Esquerda, norte, 7 milhas, Gol 9072. Eu adeio, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, ciente, reporte no solo, vento 080 graus, 149. Tomando solo, Lima. Dan 3897, livre da colagem 10, vento 080 graus, 149. Livre da colagem 10, Dan 3897. Zono 8. 5528, boa tarde, aciona identificação, VoIPAP destino 050. Ao 050, identificou o 5218, o ciente da Serra, informa que transferiu agora, senhora, porque perdemos contato com o centro Recife, ok? Ok, ciente. Onda 273, chame Recife, em 133, decimal 25. Boa noite, cadê? Boa noite, obrigado. Gona 273, controle. Na escuta, 273. Recife, 133, decimal 25. 13325. Espera, pera. Eu solo, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, solo 07, frequência livre. Boa noite. Boa noite. Pra Guarulhos. Código 940, Guarulhos 360 autorizado, é Peruí 50, aerovia, decola da 10, curva à direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5513, controle 119, decimal 8, com 940. Tente autorizado 360 para Guarulhos na Peruí 50, decola da 190, curva à direita da El, Leda, Bidev. Transponda 5513, controle 198, gol 1940. Já chame para outro pushback, gol 940. Transponda para pushback, acionamento, gol 940. Esquerda, proa 275. Esquerda, 275, gol 970. Pronto, 5241 da frente. Gente, aguarde. Aguarda. Flight 2012, contact Recife 134. Recife 5241, no livre da colagem 10, vento 090 graus, 129. 090-12, iniciando 5341. Reduza 2109. 210-5218. Bom voo. 9-8, boa noite, bom 2012 aí. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Controle, boa noite, 5241 da Trip, decolou. 5241, boa noite, contato radar, sua 400, saída da El. 409 da El, 5241. Estabilizando no ILS o gol 1776. 1776, complete a aproximação, torre 198, decimal 95. 1895? Afirmo. Voo 9072, curve à esquerda para o 215, limite ao localizador. Esquerda 215, limitado ao localizador, voo 9072. Torre Salvador, boa noite, o voo 1776, estabilizado em LS, 2 milhas frente à terra. Voo 1776, ciente, tem livre pouso no zero, vento 080 graus, 129. Tive pouso na 10, gol 1776. Identificação, vai ditar para a chegada mar e descendo 060. 060 na prova de TAP, identificou o passarinho. Perna 1-3-3-2-5. O 9072 para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 135, reporte estabilizado. Para o LONC 135, reportará estabilizado, voo 9072. TRIP 5218, complete redução no 909. Confirme para o TRIP, por favor. Complete redução no 909, desça para 3 no PES, ajuste no 009. Ah, informante, sua transmissão está chegando intercortada, senhora, mas entendemos o 909, descendo para 3000. Afirmativo. Solo Salvador, boa noite, TAM 3197, informação Sierra, autorização Galeão 340, pronto para a cobra. 3197, Galeão 340 autorizado, Upper Whiskey 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, após Upper November 857 até Porto Seguro, Sierra Golfo Romeo, após Intercepta Upper Zulu 16 até Gruff, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14 até Tokim, Tango Oscar Kilo India Mike. Colada 10 com curva direita na subida da Hel, após Leda, após Bidev. Aciona 5522, controle 119, decimal 8, tá 3197. 3197, ciente, autorizado para o Galeão, nível 340. Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Tokim. Colada 10, curva direita da Hel, Leda, Bidev, 5522 e 198, 3197. Portão 8, chame pronto, pushback, está 1397. Gente. 10, ajuste 1009. Para 4000 pés, 1009, passaredo. Controle. Controle Salvador, está 3603, da Serra. 3603, acima de identificação, autorizada a chegada a Mari, seção 050. 070 na Mari, está 3603. 38197, sobre Recife, tem 133, decimal 25. 3325. Ei, Salvador, gol 9072, na final, tem embaixo travado. Gol 9072, sente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guardando pista livre, gol 9072. No 776, solo 16, direito no 219. Boa noite. 219, obrigado. Olá, Salvador, boa noite, o voo 1776, livra a pista na sua escuta. 1776 via Alfa, após Índia, para o portão 01. Alfa Índia para o 01. 9072, livre pouso no 0, vento 08, 0 graus, 139. Livre pouso na 10, voo 9072. Noite, afirmo, número 2, muito obrigado. Salvador, boa noite, boa noite, 84, gente da Terra. Boa noite, 84, boa noite, a senhora identificação autorizada a chegada da Mari, versão 060. Mari 060, a senhora identificação, 1884. O trip continua na frequência do controle, Salvador? Qual o trip que modulou? É o 5241. Estimativa, aguarde para chamar o centro. É, eu ia pedir boa de bridge. Eu tenho autorizado a bridge. Recife 241, chão de Recife agora em 1-3-3, decimal 25. 3-3-3-5, da 3. Estabilizou no LOC 5218 da 3. 5-2-8, complete a aproximação, torno 1-8, decimal 95. 1895, muito grato, senhora, boa noite, até daqui a pouco. Boa. Passarelo 2224, desce 2000 pés, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Aproximação, aguarde a pista livre. Gente. Salvador, voo 9072, taxi via Alfa, após Índia ou Juliette, a seu critério, para o portão 03. 139. 15218. Poderia confirmar o vento para o trip 5218, por gentileza? Vento 08, 0 graus, 1-1, a mais. Muito grato. Salvador, tanto 397, posição 8, pronto, pushback, acionamento. 197, autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, tanto 397. Médico. P03, S2 mil pés, ajuste no 010, autorizado a final INS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, 100, reporte estabilizado, 3603. Passarelo 2224, complete a aproximação, torre no 8.95. Sim, chama a torre 118.95, obrigado, tenha boa noite. Somente. Gol no 884, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 na 0. 3 mil pés, 0 na 0, gol no 884. Passarelo 2224, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guarda a pista, passarelo. Trip 5218, sala 24, direito no 219. Boa noite. Direita, chamará o solo 219, trip 5218. Série 2224, livre pouso no 0, vento 080 graus, 129. Silêncio, livre pouso, passarelo. Salvador, muito boa noite. Trip 5218, livrou via taxiway Kilo na sua escuta. Gente, via Alfa, próxima esquerda na Kilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 303. Mesmo assim, fica atento ao sinalizador. Gente, via Alfa segue para o pátio 3, ficará atento ao sinalizador. Trip 5218. Salvador, o TAN 3560 transfere em 198. TAN 3560, sua identificação, vou entrar para a chegada Mário, descendo ao 050. Mário 050, 359, 3560. Táxi TAN 3197, temos 179 a bordo, 3 horas e 50 e alterna com 5. Táxi Pátio Juliette Alfa, ponte esperadão no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 0, então bom boi, boa noite, TAN 3197. 3197 atualizado, táxi via Pátio Juliette Alfa, pronto, ponte espera torre 295, ajuste 1010, boa noite. Localizador, pista vista, TAM 3603. TAM 3603, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 1895, TAM 3603. 1884, prossegue 2 mil pés, autorizada final INS, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado ILS, reporte estabilizado. 1884. Boa noite, 3603, 2 milhas vindo de Aceano, ILS 990. TAM 3603, boa noite, continue a aproximação número 2 para pouso. Gente, nossa escuta 3560. 3560 para o Editap. Editap 3560. Salos 28, direito no 219, boa noite. Direito 219. Salvador, boa noite. 224, boa noite, via Alfa. Após Juliette, remota no 4. Alfa, Juliette, remota no 4. Salvador, boa noite, o TAM 3197, aproxima-se do ponto férias, está pronto. 3197, observe a vossa companhia no pouso, aliás, e mantém a voz. Está observando e após ali mantém.